casas, palavras de Jesus eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei. Preciosas as palavras de Jesus eterno Rei, ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei, é suave a minha lei, é suave a minha lei, ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus eterno Rei, agora só por mim entrai, descanso vos darei, descanso vos darei, descanso vos darei, agora só.